Tu ordenas justiça nas decisões, verdade nas palavras do povo, no cuidado com o descanso da terra. Tu revelas tua sabedoria eterna. Tu mostras o caminho da retidão, a rota onde flui tua paz. Tua presença caminha à frente, guiando cada passo. Fidelidade. Prometeste te levar Israel à terra de leite e mel. Disseste: não temam, eu estou convosco. Teu amor lança fora o medo, em tua voz encontramos direção. Em teu cuidado encontramos descanso. Deus que vai adiante, tua mão prepara o caminho. Confiamos em tua presença, tu és o guia da salvação. Da salvação.